Paz do Senhor. Eu já disse muitas vezes quando vi alguém cair, bem feito. Eu já disse muitas vezes quando alguém caiu, principalmente os meus inimigos, você merece. E essa foi muitas vezes a maneira que eu media as pessoas, julgava as pessoas. Aí eu li em Lucas capítulo 6, 38, que Jesus Cristo disse: cuidado, com a mesma medida que você medir, um dia você será medido. Eu sei que eu não levo nada para os céus, mas eu sei que eu vou levar essa régua. É a medida que eu meço as pessoas aqui na terra. Quem dera eu possa levar para o céu uma régua menor que 1 milímetro, porque eu sei que eu vou ser medido com a mesma régua que estou medindo as pessoas aqui na terra. E eu quero que não só eu, mas todos nós pensemos nisso. Deus te abençoe e até amanhã.